Salve favela, salve salve, Curitiba 3, Junizé do Confere, salve Razek, Sangue Benas Produção. Aí dona Nilda, nós deve tudo isso a você, é o rap, rap verdadeiro ladrão. Firma, firma, cuidado, irmão, atenção redobrada. É uma na agulha, só pente alongado. No crime não se pode cometer falha, sempre pelo certo pra não ser cobrado. Goiânia embaçados, lojinha não para. Os meninos atuam na alta, culpa de área. Seis boa vista, só monstro armado. No pique frenete, vários na maldade. Novo Planalto, bairro Floresta, São Domingos tá tudo na paz. Mexeu com um, mexeu com todos. É poucas ideias, o ritmo erra mais. Junido Confere, Curitiba 3. Só dedo nervoso, fechou com os amigos. Jamais recuar, nunca vou abandonar. Ninguém é maior que a bandeira, bandido precisou é aquilo. Razek de Glock, pente caracol, bala nos arrombado. Liberdade a todos que fecha, canta pelo certo nesse mundo errado. Bola é no Thiago, vem da Bolívia, trazendo a carga tipo exportação. GH de AK-47, uma Ruger dourada na mão de vozão. Muita bala na agulha, sobra munição, invadiu a como o aço vai voar. Maloqueiro, fiel, cria do gueto, cesta de caô, se brecha vai tomar. Em cima da laje, atrás do túnel, e todos os becos tá tudo no chão. Quem é comando não é comandado, papo tá dado, irmão, pega a visão. O bonde é nervoso, tropa do cangaço, nós leva na risca sem vacilação. Nós é o que canta, nós é o que é, sem pagar simpatia, sem banho pra cuzão. Uma 9 na cinta, 40 na mão, só pente de 30 pronta pro caô. Sempre atenta, atenção redobrada, palavra de fé que venha do senhor. O bonde é nervoso, tropa do cangaço, nós leva na risca sem vacilação. Nós é o que canta, nós é o que é, sem pagar simpatia, sem banho pra cuzão. Uma 9 na cinta, 40 na mão, só pente de 30 pronta pro caô. Sempre atenta, atenção redobrada, palavra de fé que venha do senhor. Nós tá envolvido, olheiro na tela, vapor tá no corre, dinheiro na mão. Ou cai da de use no A1100, tá tudo lindo, a quebra tá no chão. Pezão de oitão, ingo de parafal, menor vieira de zigue cromada. Dois fuzil blindado, do A762. Salve Zé do gueto, quebrou a bancada. Odeio com a canta, verme traidor. Jack é cedo, a quatro quina no rabo. Arranca o pinto do verme na faca. Quebra os seus dentes além do palhaço. Cê do Confere fechou no quadrado. Razek na linha, mais de 10 fuzil. Nós é a voz, o elo da corrente. Fiel, chapa quente, Goiânia, Brasil. O poder é nervoso, tropa do cangaço. Nós leva na risca sem vacilação. Nós é o que canta, nós é o que é. Sem pagar simpatia, sem banho pra cuzão. Uma 9 na cinta, 40 na mão. Só pente de 30 pronta pro caô. Sempre atenta, atenção redobrada. Palavra de fé que venha do senhor. O poder é nervoso, tropa do cangaço, nós leva na risca sem vacilação. Nós é o que canta, nós é o que é. Sem pagar simpatia, sem banho pra cuzão. Uma 9 na cinta, 40 na mão. Só pente de 30 pronta pro caô. Sempre atenta, atenção redobrada. Palavra de fé que venha do senhor. Venha do senhor.